As obras do amor são sempre grandes, ainda que se trate aparentemente de coisas pequenas. Deus aproximou-se dos homens, pobres criaturas, e disse-nos que nos ama. A minha delícia é estar entre os filhos dos homens. O Senhor mostra-nos que tudo tem importância. As ações que, com olhos humanos, consideramos grandes. Aquelas outras que, pelo contrário, qualificamos de pouca categoria. Nada se perde. Nenhum homem é desprezado por Deus. Todos, seguindo cada um a sua vocação, no seu lar, na sua profissão ou no seu ofício, no cumprimento das obrigações que correspondem ao seu Estado, nos seus deveres de cidadão, no exercício dos seus direitos, todos estão chamados a participar no reino dos céus. É isto o que nos ensina a vida de José. Simples, normal e vulgar, feita de anos de trabalho, sempre igual, de dias humanamente monótonos que se sucedem uns aos outros. Muitas vezes o tenho pensado ao meditar sobre a figura de São José, e esta é uma das razões que fazem com que sinta por ele uma devoção especial. Quando, no seu discurso de encerramento da primeira sessão do Concílio Vaticano II, no passado dia 8 de dezembro, o Santo Padre João XXIII anunciou que, no cânone da missa, se mencionaria o nome de São José, uma altíssima personalidade eclesiástica telefonou imediatamente para me dizer: ao ouvir a notícia, pensei logo em si, na alegria que lhe tinham dado. E assim era, porque na Assembleia Conciliar, que representa a Igreja inteira reunida no Espírito Santo, se proclamava o valor divino da vida de São José. O valor de uma vida simples de trabalho face a Deus e em total cumprimento da vontade divina.